bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e aqui quem fala é Matheus Dess. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é o Thiago Viana. E hoje a gente tá com um convidado muito especial vindo lá de Brasília, publicitário. Aqui é o João Rios. E esse é mais um episódio da segunda temporada do CCN Cast. Exato. Hoje a gente se reuniu essa galera aí pra falar de Matrix. A gente não pretende falar dos filmes, porque todo mundo já fez isso, né? Todos os podcasts devem ter um episódio sobre Matrix. Então assim, a gente resolveu fazer o nosso, só que a gente quer fazer um pouco diferente. A gente quer falar, na verdade, sobre a entidade Matrix. Sobre a mitologia Matrix, né? Exatamente. Sobre como a Matrix funciona, como ela afeta a galera e como seria com ela, como seria sem ela. Então a gente vai explorar um pouco sobre o universo Matrix e não sobre os filmes em si. A gente vai debater aqui pra chegar na conclusão de cada um de nós se vale ou não a pena sair da Matrix. Né? Mas antes disso, a gente precisa entender como é que é a Matrix e como é que é fora da Matrix, né? Vamos falar primeiro sobre como que funciona as coisas dentro da Matrix? É, vamos fazer um resumo bem simplório aqui, porque a gente não pretende entrar muito nos filmes. Mas o que aconteceu? Os humanos criaram uma super inteligência artificial que acabou dando a volta e dominando os humanos. Depois de uma guerra, essa inteligência artificial pegou os humanos e começou a cultivá-los. Durante essa guerra, essas inteligências artificiais se alimentavam do sol, né? Da energia solar. E os humanos criaram um projeto de escurecer o céu para elas não terem mais energia, né? Por isso que elas foram cultivar humanos. E aí o que aconteceu? No atual presente da Matrix, entre aspas, não sei se a gente pode falar assim, mas a Matrix cultiva humanos para tirar energia, já que o sol não aparece mais, já que a radiação solar não chega mais à Terra. E existem os rebeldes que ainda vivem na Terra, que não vivem em Matrix, que tentam livrar os humanos da Matrix. E aí, como é que é o ambiente da Matrix, né? A Matrix é o dia de todo dia, né? Uma coisa que é legal pra falar, que é citada nos filmes, é que a Matrix hoje cria um universo pros humanos que é igual o universo que eles viviam antes, sem a inteligência artificial e tal. Então, assim, as pessoas vivem normalmente como antes. Então, tem tudo, assim, tem trabalho, tem crimes, as pessoas morrem, pessoas nascem, as pessoas, sei lá, casam, então é igual. Mas assim, teve uma época que a Matrix criou o mundo perfeito para os humanos, criou uma coisa meio paraíso. Só que os humanos não estavam, eles não ficaram satisfeitos, entendeu? É como se eles soubessem... Eles não se adaptaram, né? É, como se eles soubessem que alguma coisa estava errada. Então assim, então a taxa de humanos que, entre aspas, descobriam Matrix eram bem maior nessa época desse mundo perfeito. Então a Matrix replicou, por causa disso, ela replicou o mundo completamente igual ao nosso. O pessoal que tá de fora da Matrix, né? Eles são uma grande alusão lá à alegoria da caverna do Platão, né? Quem aí se habilita a resumir? Alguém aí tem experiência em Caverna do Platão? Tá o nome de um bom desenho infantil, hein? Caverna do Platão. Tá, o mito é mais ou menos assim. Eu resumi bem por alto. Algumas pessoas foram amarradas numa caverna desde sempre. Então a vida dessas pessoas é nessa caverna. O que acontece lá? Eles estão amarrados numa posição onde eles só podem olhar para a parede. Nessa parede eles veem sombras, porque tem uma fogueira atrás deles e tem pessoas controlando coisas na frente dessa fogueira. Então essas pessoas veem sombras. Então a vida dessas pessoas são as sombras. Assim como a gente deu nome para as coisas, estudou as coisas, essas pessoas que estão na caverna estudaram as sombras, deu nome para as sombras, tentaram prever quando as sombras iam aparecer, elas faziam apostas para ver qual sombra aparecer primeiro. A vida dessas pessoas era isso, eram as sombras e nada mais. Até que um dia uma pessoa libertou, uma pessoa de fora, libertou uma pessoa de dentro da caverna. E esse cara de dentro da caverna descobriu que o mundo lá fora é muito maior do que as sombras, muito maior do que aquilo que eles estavam acostumados a vida inteira. Essa pessoa depois voltou pra caverna pra tentar libertar os outros, mas os outros acharam que essa pessoa tava maluca. De outra coisa mais real, que eram pessoas de verdade lá do lado de fora, né? Exatamente, então são muitos níveis de complexidade que quem tava dentro da caverna simplesmente não entendia. Então assim, Matrix é baseado nessa loucura, sabe? As pessoas que estão dentro da Matrix nem imaginam que tem um mundo lá lá fora acontecendo uma guerra contra a inteligência artificial e que eles são prisioneiros, no final das contas. Ah, tá, porque se você colocar, por exemplo, né, na nossa realidade, se dissessem pra você que o que a gente vive, o que a gente tem, né, como realidade, não é a verdade, é uma coisa meio difícil da gente encarar, né? E aí é mais ou menos isso que acontece no filme, porque a Matrix é tão real quanto a vida real. Como que você vai mostrar pra pessoa, vai provar pra pessoa que existe algo além disso, né? Que existe uma verdade. Justamente até por isso que eles falam que nessa Matrix, depois que ela foi reformulada pra parecer mais o mundo real, 99% acredita e 1% não, né? Nos filmes, em todas as histórias, é atrás desse 1% que eles vão, porque tentar convencer o resto de que aquilo não é real é quase impossível, né? Eles vão atrás das pessoas que já não conseguem acreditar, né? Até colocando no nosso cotidiano, se alguém chegasse em vocês e falasse assim, um desses malucos. Você sabia que o que a gente tá vivendo hoje em dia é uma farsa, que tá todo mundo controlado e etc? Vocês iriam acreditar nessa pessoa? Assim, eu me colocando nessa situação, muito provavelmente não iria acreditar. Acho que eu não iria, cara, né, iria ser esse 1%. O engraçado disso é porque já tem notícia disso, né? Justamente, a gente tá falando que é bem provável que a gente viva uma simulação. É, mas assim, eu realmente penso que é uma loucura. Eu não tô nesse 1%. Pra mim, essa é a vida. Eu não acredito que a gente tá vivendo assim. E nesse, o Neil, no filme, é o cara que saiu da caverna, né? Só pra deixar... É o cara que acredita, né? Não, é o cara que é convencido e que que é libertado, né? Primeiro ele é libertado, né? Ele é o cara que é libertado e volta pra libertar os outros. E aí o filme cria uma entidade que é pra ser o anti-Neil, né? Que é pra ser uma desculpa pra aquelas pessoas não quererem sair também. Porque o Morfeu fala pra ele, né? Que alguns vão acreditar na gente e as outras vão querer matar a gente, que são as outras pessoas que servem de receptáculo pros três agentes lá. Então aí a gente chega na parte que o Neil sai da Matrix. Assim, a gente não vai falar especificamente do filme, mas como que funciona a vida fora da Matrix. A gente sabe que dentro da Matrix é como se fosse a vida real. A gente já tem isso em mente, né? Então é como é uma simulação da vida real. É isso. Então só 1% das pessoas acreditam que tem alguma coisa errada, mas pro resto é a vida. Fora como é que funciona, assim. Porque lá fora eles não têm uma vida linda, né? Porque primeiro eles têm que fugir dos robôs, das inteligências artificiais, que caçam eles lá fora. Porque a Matrix quer ter todos os humanos sob controle. E segundo, que eles têm que viver no subsolo, né? Porque a Terra já não é mais habitável. Pois é, isso é uma parte que eu acho engraçado, porque tem essa ideia então de quem tá fora da Matrix tá vivendo na vida real, né? Mas eles também, então, teoricamente, estão sob controle das máquinas, né? É, não diretamente, né? Igual dentro da Matrix, mas assim, eles estão vivendo uma vida oprimida, talvez vigiada pior. Também, né? Vigiada. Talvez pior do que quem tá dentro da Matrix, entendeu isso? E tem a história lá de que já teve outros escolhidos que começaram Zion depois que ela foi destruída e recomeçaram ela. Sim. Então, verdade, tá todo mundo sendo manipulado também do lado de fora, né? Sim. Exatamente. Tanto que tem a teoria mais forte de Matrix é de que aquela realidade que a gente vê é um outro nível da Matrix, né? No segundo filme ele fala, né, que esses outros escolhidos, eles tinham que escolher algumas pessoas para sobreviver à guerra e para reconstruir Zion, então era como se fosse um ciclo infinito, inclusive a guerra, né? Essa guerra que a gente vê no filme, ela é só mais uma repetição. E essas pessoas que vivem fora da Matrix, elas são divididas mais ou menos em dois tipos, que é o pessoal que foi libertado, que vivia dentro da Matrix, sendo cultivado e foi libertado, tomar a pílula vermelha, e tem o pessoal que já é nascido livre, né? Que é o pessoal que nasceu lá em Zion e tal, né? Aquelas orgias que tem lá no segundo filme. E aí a gente entra em outro paradoxo que é muito louco, se você for parar pra pensar, que a vida real de quem nasceu em Zion é essa vida de merda, de fugir de máquina, de morar no subsolo. Eles não têm noção do que é a vida real de quem nasceu em Matrix, que é uma simulação da vida antes da guerra, sabe? Como isso é complexo e profundo, assim. Sim. Exatamente. Pra eles, tentar descrever o mundo dentro da Matrix também não deve fazer sentido nenhum, né? Tipo assim, como é que você explica a cor verde pra uma pessoa que nunca viu uma planta na vida, sabe? Exatamente, é muito escroto isso. E aí tem só a galerinha que foi libertada pode voltar pra Matrix. Então, geralmente, essa galera trabalha lá nas naves e ficam fazendo missões que são externas e internas. E a galera que nasceu em Zion geralmente ajuda na reconstrução da própria Zion, não é isso? Na manutenção da cidade, né? Sim, eles ficam lá na cidade, ficam tocando os bagulhos lá, ficam usando drogas e curtindo as raves. E o pessoal que foi libertado é o único que consegue entrar de volta na Matrix, porque eles nascem com um buraco na cabeça deles, né? Que eles usam pra se conectar à Matrix. E alguns dos libertados ainda sofrem um dilema, né? Porque a gente vê isso mais na... Voltando um pouco pro filme, a gente vê mais na visão do Cypher, né? Que é aquele filho da puta escroto. Que ele fala, né? Hã? Não, eu só ia colocar entre aspas, né? Porque filho da puta escroto vai bem do ponto de vista, porque... Eu, por exemplo, não acho ele tão escroto. Thiago. Assim, eu acho ele podia... escroto. Ele é escroto porque o filme, ele coloca ele nessa posição. Porque ele precisa, né? Na verdade, ele é escroto porque ele mata a galera e tal. Mas ele trai a galera, mas, né? Assim, ele podia ter só dito na moral, assim, tipo, ô, galera, eu acho os motivos deles bons, só que a forma como ele fez é ruim, né? A motivação dele é algo que eu entendo. Naquela situação de merda que tá, é uma coisa que se a pessoa, ela for fraca, né, naquele mundo, ela vai querer acabar voltando, né? Então eu não acho ele tão escroto. Eu falo dele ser escroto pelo que ele faz, assim, né? De trair a galera e tal, de sacanear todo mundo pra conseguir umas regalias a mais quando ele for reconectado na Matrix de vez, né? É, ele entrega a galera da nave, né? Assim, ao invés de aceitar que ele tomou essa decisão que agora a vida dele é uma merda, ele acaba traindo todos os amigos, né? Por isso que ele é escroto, né? É assim, o dilema dele foi um dos principais pra inspirar essa pauta, né? Porque, assim, ele é escroto por matar a galera, igual vocês falaram. Dá pra entender demais o ponto dele. Porque o cara tinha uma vida normal, assim, entre aspas, né? Tinha uma vida que a gente tem hoje. E aí o cara, de repente, escolhe sair da Matrix, talvez por curiosidade. Porque alguém te fala, você não tá vivendo a vida real. E você fala, véi, que porra é essa? Eu quero descobrir. E aí você descobre e vê que a outra vida é uma merda, sabe? Você, de repente, cai numa guerra que você tem perigo de morrer todos os dias, dentro e fora da Matrix. Porque a partir do momento que você sai, você é caçado pelos agentes dentro e caçado pelos robôs do lado de fora. E é um sistema meio limitar, militar, na verdade, né? Que assim, eles saíram da Matrix, agora você tem que cumprir uma função, você não pode ficar ali vivendo uma vida qualquer, né? Você é tipo convocado pra guerra, literalmente, sem saber, porque você só sabe quando você sai. A motivação dele é completamente compreensível, assim, apesar dele ser um filho da puta nesse quesito. Sim, e ele tem um diálogo que é muito sobre, que fala assim, sobre o que é a realidade, né? Que ele fala, ó, eu tô comendo esse filé aqui, e pra mim esse filé é de verdade, então não preciso estar no mundo real pra comer um filé de verdade, sabe? Uhum. O que tá acontecendo na minha cabeça, o que eu tô sentindo é de verdade, então foda-se, sabe? É muito foda isso. Tem outras partes do filme que fala isso também, acho que é quando o Morpheus tá explicando pro Neo que ele fala justamente que todas essas sensações é só interpretação cerebral, né? Basta você pegar um animal diferente que ele vê o mundo de forma completamente diferente. Às vezes ele vê infravermelho, ele sente vibrações, então assim, esse mundo real que a gente entende como real é só o que a gente realmente sente dele, né? Com os nossos sentidos. Então, e se dentro da Matrix nosso cérebro sente tudo, todas as coisas são simuladas no cérebro, o vento, o sabor, o toque, tudo, você sente tudo. Quem disse que aquilo não é real, sabe? É muito louco exatamente. Você parar pra pensar nisso, assim. Isso também é o que até diferencia essa realidade de um sonho, né? Porque se dentro da Matrix tudo que você tá sentindo, tá vivendo, é real, nada que tá fora, né, que te dizem que é o que realmente é a verdade, assim, você pode ter essa dúvida também, né? Como o personagem do filme coloca, né? Ele quer voltar, mas ele quer voltar sem saber da verdade. Fico me perguntando, né, se o plano dele iria funcionar. Porque se trouxeram ele pro mundo de fora, provavelmente ele é uma dessas pessoas que era incompatível. Eu fico me perguntando se ele não ia começar a se perguntar tudo de novo. Tipo, caraca, será que o que eu tô vivendo é um sonho? Isso não parece real? Que é o que acontece com quem é incompatível, né? Com o Neo, com aquele Acabaria virando uma coisa cíclica, assim, né? Se ele ia voltar pra dentro e começar a se perguntar o que ele tá fazendo ali, se que outras realidades existem. É legal que provavelmente aconteceria. Sabe? O pior é que provavelmente aconteceria, porque a personalidade dele não ia mudar. Então, ia ser uma coisa cíclica mesmo. E até se colocando nessa situação dele, né, e encaixando também nisso que vocês falaram, seria até mais interessante pra ele voltar pra Matrix sabendo da verdade. Porque, assim, mesmo se colocando dentro da visão do personagem, mesmo sabendo que aquilo ali não é uma... tudo realidade, né, você se coloca em um ponto superior, assim, sabendo que, tá, eu posso, sei lá, colocando na vida real mesmo, eu posso posso rir das pessoas que acreditam em religião, eu posso rir das pessoas que têm certos tipos de dogma, questão de vida após a morte, por exemplo. Será que nessa realidade fora da Matrix isso existia também? Porque eu sei que nada disso funciona, nada disso é realmente... Tudo que a pessoa aprendeu durante a vida, né, dentro da Matrix, ela não consegue dizer se aquilo era uma verdade ou não. Se, sei lá, existiram mesmo os Beatles. Essa história se existiram... foi assim, né? Isso. Mas, cara, você falou um negócio que era interessante, assim, de se não era mais vantajoso pra ele entrar lá sabendo das coisas, né? Eu fico pensando que talvez fosse mesmo, né? Aquele esquema de terra de cego, quem tem o olho é rei. Pô, o cara entrar lá sabendo como a Matrix funciona, ele ia ser, talvez, assim, um novo Merovingian, assim, aquele cara que comanda um monte de gente, sabe? Tem uns esquemas dele lá dentro. Talvez fosse até melhor do que acordar sem lembrar de nada e varrer chão, sabe? É, porque cara, mas assim, você por tem exemplo... um conhecimento e você escolhe viver sem ele, né? Ele já tinha aquela inquietação de querer sair da Matrix, né? Ele já teve, por isso que ele saiu. Então, pra ele voltar sabendo, eu acho que ele não ia conseguir viver, entendeu? Ele não ia conseguir viver em paz. Eu acho que ia dar a volta e ia ser o contrário. Ele ia viver uma vida onde ele ia ficar perturbado todos os dias por saber que aquilo não é real e, sabe? E ele ia pirar, eu acho. Eu acho que ele não ia aguentar. É possível também. Mas agora, Thiago, você pode falar uma coisa que me deixou intrigado. Esse pessoal do Vida Após Morte, assim, imagina vocês tão tranquilos assim e aí começa a dar no jornal, assim, de que um monte de gente tá cometendo suicídio. E aí a gente descobre que isso tá acontecendo porque existem pessoas, existe uma nova religião que diz que o que a gente vive aqui é uma grande mentira, que a gente tem que se matar pra viver a realidade verdadeira, assim, a realidade verdadeira. Né, Su? Vocês iriam, assim? Olha, eu, como eu tinha dito antes, né, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu provavelmente iria rir dessa situação. Eu acho que eu acharia bem estranho também, não sei se eu ia conseguir. Mas digamos, né, mas digamos que realmente tem isso, né, existe isso de que a vida após a morte, na verdade, você vai acordar em um, sei lá, em um tipo de universo diferente, você vai ver que a gente tava meio que vivendo uma dimensão diferente, que depois que a gente morre, é o que a gente vai começar a enxergar a verdade, né? O que que impediria, no caso, de que, se isso fosse verdade, não teriam outras pessoas, sei lá, lutando, fazer o ser humano voltar a ser uma classe dominante? O que impediria que essas pessoas de voltarem pra tentar, de alguma outra forma, quebrar isso? O problema também dessa hipótese é que, na história do Matrix, eles contam que quem morre normalmente acredita que morreu, né? Um dos tem um garoto lá que ele se mata e acorda fora da Matrix, e o Morpheus fala pra ele que ele foi o primeiro caso em que isso aconteceu na história, assim. Normalmente quem se mata, normalmente a mente acredita que morreu e a pessoa realmente morre, né? Ela não acorda da Matrix. O Thiago falou uma outra coisa que dá mais uma discussão bacana, assim. Que o ser humano tá lutando pra ser a raça dominante de novo. Será que é tudo sobre ambição? Sobre ser a da raça dominante? Porque o ser humano que tá vivendo na Matrix não é absolutamente igual antes da Matrix existir. Então, assim, será que quem tá em Zion tentando liberar os humanos estão ali só pela ambição de voltar a ser a raça dominante? Pô, é muito louco pensar nisso. Pois é, eu penso que, de alguma maneira, eles, na verdade, buscam um senso de justiça, assim, né? Um medo de extinção, mas que, na verdade, não vai acontecer, já que os humanos são necessários para as máquinas, né? É. Então, assim, talvez um senso de justiça, mas que até nos próprios filmes é vendido de uma forma engraçada, assim, que fica muito claro para todos os personagens do filme que a verdade é mais importante e o único personagem que acredita que é mais importante viver bem é o vilão, né? Mas, na verdade, isso me parece muito mais questionável, sabe? Tá todo mundo até porque vivendo, também... tá todo mundo feliz. Tipo, qual o problema, assim, né? Até porque também a gente não pode esquecer que o filme ele é feito naqueles modos hollywoodianos, né? Que tem que ter um final feliz, tem que ter um herói, tem que ter essa busca da humanidade pra querer, sei lá, voltar. Pessoa. Ah, não, mas isso. Assim, a gente sabe que o ser humano tem um histórico de ser ambicioso desde da época que os Homo sapiens mataram toda a raça de... Homo alguma outra coisa. Então, desde de lá, a gente sabe que a gente quer ser a raça dominante. Mesmo se você ignorar um pouco os filmes, que é o que a gente tá tentando fazer aqui, dá pra interpretar que isso é só uma ambição dos humanos, entendeu? Ou pode ser também a luta pela justiça e pela vingança, né? Que é o... Assim, vingança entre aspas. Assim, pela justiça mesmo, sabe? Mas eu acho que pode ser também uma própria busca pessoal. Acho que uma história que tem uma discussão mais balanceada sobre isso é a Guerra Civil, assim, né? De um lado você tem a qualidade de vida e do outro lado você tem a liberdade, que aqui no nosso caso seria a verdade, né? Uhum. E aí você tem que decidir, assim, se você quer viver a verdade ou se você quer... se você prefere a qualidade de vida, né? Que é ser dominado pelas máquinas e viver de boaça, assim, porque na sua cabeça você tá tranquilo. Que assim, o que eu tava falando antes, né, sobre aquele ponto que o Matheus colocou, da questão de existir uma outra realidade após a morte, né? O que eu queria tentar expor, né, é que se, por exemplo, existisse mesmo essa outra realidade fora da nossa vida real, o que de fato iria levar as pessoas que descobriram a verdade a querer libertar o resto da humanidade? Se não fosse por ato de heroísmo, então, porque assim, você sabe que o ser humano, ele não é, a princípio, um herói. Não é uma criatura do bem. Não tem, né? Isso, não é uma criatura do bem. Igual no filme, né? Eu acho que se realmente existisse uma realidade fora do nosso mundo, a gente iria viver preso dentro dessa mentira. Não existiria isso do humano com um ato altruísta querendo mostrar pro resto da humanidade que ela tá dentro de uma mentira. Que eu acho que assim, o ser humano, ele é de... Isso até é meio pessimista, né, do meu ponto de vista. Ele é, no cerne dele, maligno, assim. Ele é mau. Ele não iria se arriscar por um bem maior. Já dizia True Detective, né? O ser humano é o animal mais cruel. Eu concordo bastante com o Thiago, assim. Mas eu acho que, voltando um pouco ao filme, pra driblar isso, o filme criou essa coisa de o escolhido, né? O cara super legal, altruísta e forte que vai salvar a humanidade. Mas assim, no geral, concordo bastante com o Thiago. Eu acho que o ser humano, em geral, é bem egoísta e mau mesmo. Eu acho que vai mais além do filme ter criado o escolhido, Thiago. Vai pra Matrix ter criado o escolhido, né? Porque eles falam que o ser humano precisava de alguma coisa pra se rebelar contra, né? De ter um... Mesmo de todo mundo ter, assim, um motivo pra estar ali, né? E aí, por isso que eles davam o escolhido pra dizer que tudo era uma mentira e eles lutarem pela verdade. Era mais ou menos uma maneira de controlar o 1% que não tinha controle, né? A partir do momento que você tinha esse 1% que queria se rebelar, você dava uma rebelião controlada pra eles, assim. Cara, mas é muito louco isso, muito louco você pensar nisso. Exatamente. Eu acho que, assim, pensando nisso que ele falou de como o ser humano não teria esse interesse heróico, né? Eu acho que talvez como um indivíduo não, mas quando você coloca ele numa sociedade, e principalmente uma sociedade que já foi começada com uma cultura planejada, né? Que o Zion é uma cidade artificial, né? Criada assim, vamos repopular aqui com essa galera sob controle. E você cria uma cultura de, nós nos sacrificamos pelo nosso ideal desde que aquele povo nasceu, por gerações e gerações. Acredito que as pessoas começam a se incorporar nessa cultura, né? Que nem você tinha nos nórdicos e outros lugares assim, que valoroso era você morrer pela causa do seu povo. Né? É verdade. Mas aí, assim, acaba que fica um pouco mais egoísta quem tá, por exemplo, em Zion, querer trazer as pessoas da realidade, que estão vivendo as vidas delas tranquilamente, pro mundo de merda delas. Do tipo, vocês estão aí de boa, curtindo a vida, enquanto a gente tá aqui dentro da verdade. Vivendo a vida de merda. Vivendo a vida de merda e não. Eu não aceito isso. Você tem que vir pra cá também, pra lutar e pra tentar trazer a minha liberdade também. Eu também quero isso. Eu também quero não ter que fugir de máquinas. E outra, né? Se você parar pra pensar assim, vamos supor que eles têm um plano perfeito. E é isso aí. Conseguimos, agora libertamos. Toda a população mundial está fora da Matrix. E agora? E agora a gente vai viver centenas de anos no subsolo até a Terra começar a pensar se vai voltar ao normal, né? Então, não, e assim, 90% rave, morrendo de doença, fome, falta de lugar pra dormir, inhospitalidade, tudo, né? Isso, porque também iria voltar todos os outros problemas que a gente tem hoje em dia, né? Questão de política mesmo, né? De pessoas buscando uma outra pessoa que fosse a líder, que fosse ditar, né? O que é lei, o que é certo e errado. No mundo real, e daria um problema bem maior, né? Aí ia ter uma guerra, né, entre a galera que foi libertada e quer saber a verdade e a galera que nunca queria ter saído da Matrix. Sim. Iria começar tudo de novo. É foda. No final das contas ia acabar tendo outra Matrix de qualquer jeito, né? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Eu queria só falar um pouco do 1% da Matrix. A gente falou muito que a Matrix é completamente igual à vida real, né? Só que a gente tem que levar em conta que, sei lá, 1% da galera acha que não e descobre que não. Então, assim, pra ser justo com esse povo, além da rebelião controlada, que a gente já sabe que a Matrix deu pra eles, o que acontece com esse 1% que descobre que a Matrix é a Matrix, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem no Animatrix... Se fode, né, a galera? O Animatrix dá alguns exemplos, assim, que, por exemplo, um lugar que tem a falha na Matrix acaba virando uma casa mal-assombrada. Hoje em dia, assim, o pessoal ia descobrir que o mundo é uma mentira e ia postar no Twitter, né? Ia ser ignorado no Twitter, só que aí os agentes lá da NSA iam ver e iam matar essa galera, né? Além de postar no Twitter, também ia postar um vídeo no Facebook, as crianças pulando do segundo andar e pairando a meio metro do chão, né? E aí todo mundo ia falar que era montagem, etc. Exatamente. Aí, né? O canal eles ia estavam voltando, né? Só que assim, colocando numa situação um pouco mais real, né? O que a gente poderia dizer de que pessoas que, por exemplo, com meditação alcançam o tal do Nirvana? Ou então que pessoas que seguem religiões e que começam a sei lá... Aquela coisa de começar a rodar e falar em línguas. O que, que a gente pode dizer de pessoas que alcançam esse tipo de situação e que falam, né? Que são experiências de outro mundo e que elas meio que se desligam do corpo delas. Seriam esses, no caso, exemplos que se encaixam nisso, né? Que talvez isso que acontece com elas sejam verdade. Mas vocês acreditam nisso? Eu sou meio cético quanto a isso. Mas, assim, a grande diferença é que isso fazendo eles acreditar numa... entre aspas, uma vida pós-morte, né? Numa coisa meio que transcende o nosso corpo físico hoje, assim. No caso dessa galera da Matrix, por exemplo, eles descobrem que tem uma vida paralela deles vivendo ao mesmo tempo em outro lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que nenhuma dessas religiões chega ao ponto de... Eu acho, assim, não, pelo meu conhecimento, é porque chega ao ponto da pessoa aquelas... falar. Tipo assim, né, no Animatrix, né, que vocês até falaram, tem a situação lá da menina que encontra aquela casa que meio que é mal-assombrada, né? Por exemplo, se ela provasse que tudo aquilo que acontece lá dentro... É meio fora da realidade, ficaria difícil de acreditar. E ainda assim, no caso dela, ela pode até não ter percebido que isso faz com que exista uma realidade paralela, entendeu? Igual o cara da corrida provavelmente percebeu. Até porque ela é criança, ela tá muito mais aberta a receber novas experiências como fazendo parte do mundo real. Qualquer Sim, coisa. Verdade. Então pra ela pode ser que nem uma... pra ela pode ser crível, né? Pode ser que não é uma experiência sobrenatural pra gente, né? Que a pessoa acredita que, sei lá, que tá acontecendo, mas ela não pensa que pode estar acontecendo uma realidade paralela. Eu acho que essas pessoas que, né, percebem de alguma maneira, nosso mundo, na verdade, vai acabar em dois tipos, assim. Os tipos como esse cara, que acaba quebrando recordes ou saindo de realidades possíveis, e que você tem no nosso mundo também, né? O cara que, sei lá, consegue partir uma bala com uma espada, né? Uhum. Sacando a espada. E ao mesmo tempo você tem as outras pessoas que, depressivas ou tudo mais, que não conseguem ver uma realidade ou um propósito como se o que ela estivesse vivendo ali não... Não fizesse sentido, né? Não fizesse sentido ou não fosse real, né? Então, talvez descambaria pra esses dois lados. Esse tipo de gente que não se adequa direito à Matrix. Mas e se vocês... Se existisse um grande RPG de Matrix, assim, vocês pudessem escolher entre três... Vou colocar três raças, mas aí a gente entende que é a mesma raça, mas em lugares diferentes, assim. Vocês gostariam de ser qual desses três tipos de gente, assim? Os que estão dentro da Matrix, os que nasceram em Zion, ou os que nasceram na Matrix, mas foram libertados? Cara, assim, você colocando no RPG é meio injusto, porque quando a gente tá brincando, entre aspas, jogando alguma coisa assim, a gente sempre pensa em entrar na bagaceira, né? A gente quer entrar no Não, pior, mas imagina... RPG. Agora um imagina RPG assim, na vera, assim, né? O RPG da vida imagina real. Imagina a vida. Imagina assim, antes de você nascer, alguém fala pra você escolher e você não vai lembrar de nenhuma das outras duas opções. Sabe? Porque no RPG, assim, obviamente que eu escolhi o único que tem superpoderes, né? Na Matrix e acorda pro mundo real. Mas e se fosse antes de viver, sabe? Alguém me pergunta perguntar assim, ah, você quer ter, tipo, essa vida aqui, que é uma vida normal, essa vida aqui, que é uma vida de merda, ou você quer ser libertado no meio do caminho? Isso que é mais merda ainda. Eu acho que comigo ia acontecer assim, eu ia querer viver na vida real de Matrix, eu provavelmente ia querer ser libertado. Real de Matrix? Não, na vida real, entre aspas, de Matrix, desculpa. Ia querer ser libertado, porque eu sou muito inquieto, muito curioso com tudo, então eu não ia aguentar. Não voltaria. Não voltaria justamente pela inquietação e pela loucura, assim, do que ia passar na minha cabeça. Eu acho que eu não voltaria. Eu acho que talvez eu me arrependeria, mas ficaria lá até o fim, entendeu? Pensando que eu poderia ter tido só uma vida normal lá dentro da Matrix. É muito louco pensar nisso, mas eu tô sendo bem sincero. Eu acho que eu provavelmente passaria pelo mesmo processo. Eu queria nascer dentro da Matrix, porque ia ser mais legal. Só que a partir do momento que eu fosse libertado, ou que me dissessem que aquilo não era real, eu não ia aguentar viver num mundo em que eu soubesse que era uma mentira. E depois eu não ia aguentar também voltar, assim, saber que eu estou decidindo me enganar, assim, ia conseguir conviver com essa decisão. Isso considerando que nenhum de nós seria o Neil, tá? Considerando que a gente seria só um libertador. Mas essa é justamente minha preocupação, né? Porque vale é muito Neil. Legal você acordar pra... Justamente, é muito legal você acordar pra ser o Neil. O problema é você acordar pra ficar varrendo a nave, sacou? E levando... Zé Ruela, né? Da esquina. Justamente. Até falando na minha escolha, né? Eu colocando, assim, a minha situação atual encaixando com esse mundo do filme, eu também ia escolher essa vida de ser libertado, né, da Matrix, só que mais por conta, assim, a minha vida hoje é um tédio. Se eu fosse para aquela realidade onde eu poderia, por exemplo, voltar pra Matrix, mas I know Kung Fu, eu acharia mais interessante, saca? Mesmo que eu não fosse o Neo, ou que eu fosse lavar prato na nave, por esse ponto do filme, né, de que, cara, você pode aprender qualquer tipo de coisa, você pode ser qualquer tipo de coisa dentro da outra realidade que as pessoas vivem. E assim, na sua cabeça, você vai estar lutando por uma causa maior também, né? Ainda tem isso. Pois é, mas eu fico pensando, se você parar pra pensar, se não é certamente assim, algumas pessoas, soldados de elite que aprendem Kung Fu e entram na Matrix pra lutar, e outras pessoas que são libertadas, só ficam trabalhando de fora, sabe? Não, meio que não voltam mais, não... Fica só em Zion, né? É, fica ali em Zion, fica trabalhando na nave, mas não volta mais pra ficar dentro da Matrix, né? Essa seria uma situação até mais interessante pra mim, porque você não iria se arriscar dentro da Matrix, mas teria essa opção de colocar um plug na sua cabeça e, sei lá, entrar em uma simulação. Eu tô indo mais pelo lado tecnológico. Tá indo mais pela realidade aumentada, né? É, isso mesmo. Eu acho muito legal. Eu fico pensando se isso aí, justamente, é um negócio que não se aborda assim nos filmes ou nos desenhos, como se fosse mas eu fico pensando se não seria, existiria um problema da droga, assim, que era gente que foi acordada e agora vive de mais 5 minutinhos dentro da Matrix com a loira gostosa, ou mais 5 minutinhos dentro da Matrix pulando de bungee jump. Exatamente. Você ia passar a ter uma terceira tipo feliz. De vida, né? Eu tô falando isso assim também, até porque eu sei que isso não seria possível, e aí eu tô brincando com a situação, né? Mas, tipo, vai dizer que isso não seria legal você ter essa opção, sei lá, viver uma outra vida, mesmo que isso fosse considerado um tipo de droga. Mas aí também, tipo, eu tô puxando muito essa questão do filme de ter a simulação, né? Eu tô deixando de lado. Deixando de lado. Que eles estão no meio de uma guerra, né? Então, assim, tem. Como o Matheus falou, entre aspas, eles são militares. Então, porque eu acho que você não tem tempo pra brincadeirinha. Mas é interessante. Não, e eu acho que ao mesmo tempo que não tem tempo pra brincar, eu fico imaginando como isso não se tornaria um problema. Porque eu acho que ia ter muita gente querendo usar, assim, dar uma aliviada nesse mundo de merda, sacou? Entrar só um pouquinho. Eu acho que viraria um negócio, um problema, né? Social. Fazer, tipo, né? Criar um negócio, assim, né? De uma lan house de simulação, assim, né? De Matrix e tal. É, justamente. Até mercado que... negro dentro da cidade. Assim. Perdão, então, vai, se eu falar que tem um episódio do Animatrix, que é um dos que eu acho mais legais, porque é justamente isso, né? Uma menina e um cara dentro da simulação meio que brincando, né? Eles... É aquele do samurai e tal. Assim, treinando pra passar o tempo. Eles estão treinando. Não, tá caralho ali, né, também. Ah, e brincando também, né, vai dizer que tem não. Os dois lados, porque assim, tem um certo momento que um deles fala que, essa é a minha simulação predileta, então, vim aqui pra esfriar a cabeça, uma coisa assim. Então tem um pouco de cada, assim, é um treinamento, mas é um pouco de diversão. Dela, né? Tipo, eu preferi umas simulações muito mais loucas, assim, pra esfriar a cabeça. São samuraizinho do caralho, né. Então, pelo que vocês falaram, assim, a gente pode entender que pra vocês a liberdade tá acima da qualidade de vida, né? Ô, Matheus, assim, você não falou o seu. O que você prefere? Verdade. Ué, porque eu tenho muita vergonha do meu, cara. Porque eu ia querer ser a Matrix. E aí, se nego me libertasse, eu ia querer voltar pra Matrix. Mas sem saber. Sem lembrar que tinha um mundo lá fora. Olha aí, quem diria. Se me libertassem de novo, eu ia querer voltar de novo e de novo. Mas por quê? Por quê? Fala o motivo. Assim, porque é muito porque melhor, sim. Cara. Matrix é muito melhor do que se fuder ali todo dia. Que virar um militar forçado numa vida de merda. Sim, justamente. Foda. Todo dia no 7-1, imagina, cara. É, o tipo de coisa só fica bonito no filme, né? Mas na hora de viver pra valer... É isso mesmo. O negócio é esse. Depois que a galera assistir o filme, você sai falando pra todo mundo que você ia ser o grande libertador da raça humana, sabe? Quero usar sobre tudo, né? Quero voar. Mas a nossa função é exatamente essa. Você tá sendo expulso de um mundo normal, do mundo que você vive, pra viver uma grande merda, sabe? Então, até que ponto que isso vale a pena? Até que ponto que isso vai fazer, sei lá, uma diferença positiva na sua vida, sabe? É muito... É, até pro próprio Neo, né? Assim, se ele fosse real, não tinha ninguém assistindo ele, né? Ele tá perdendo amigos, soldados, entrando em conflito toda hora. Decidir se salva a humanidade ou salva a minazinha que ele ama. Então, assim, não é divertido, né, a vida dele. Exato. Mas, assim, tanto que a melhor parte da vida do Neo é quando ele volta pra Matrix, né? Porque ele é fodão, ó. Eu acho que eu concordo muito com o que o João falou, sabe? Imagina, é porque a gente tá vendo de fora. Imagina você saindo da Matrix e aí, tipo, em uma missão você vendo seus amigos morrerem, sabe? Imagina você vendo pessoas que você ama caindo, assim. E vivendo em constante medo, né? Assim, aquela situação. Exatamente. Estresse absoluto, né? É, eu acho que pra ele não deve ser necessariamente legal, sabe? Eu acho que, assim, que com o passar do tempo, tem uma hora que se torna um dever. Né? Que ele seria, perguntar, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Seria o contraponto do Cypher, né? Que é o cara que fez as mesmas dúvidas, mas ainda assim foi até o final. Não, e assim, é sobre toda essa questão, é a mesma história do filme de zumbi, né? Normalmente a gente vê o filme de zumbi e pensa que a gente ia ser o cara em cima do capô do carro com a chance, mas a gente já tá ali embaixo, assim, né? A gente ia ser o zumbi, né? Exato. Acho que a mesma ideia se aplica, né, a vida na Matrix, assim. Ah, e eu acho que eu sou o tipo de pessoa que se anima demais com isso. E aí acaba se enganando. Acho que se eu numa situação dessa, ia me dar muito mal. Tipo, essa do Matrix aí. Eu ia totalmente voltar pra Matrix. E, na verdade, assim, aí a gente entra num ponto que é o que eu acredito, assim. Que a gente, hoje, a gente vive numa Matrix. Não uma Matrix igual a do filme, assim, sabe? De que existe uma vida lá fora e que existe um jeito de se libertar e tudo mais. Na verdade, existe um jeito de se libertar, mas o meu ponto é de que a gente já vive numa realidade em que a gente é escravo das máquinas, cara. E isso é muito absurdo, sabe? Porque no Matrix, pelo menos, a gente vê uma realidade que os humanos viraram escravos das máquinas por, sei lá, por porque eles foram... Né? Progressão, né? Subjugados, né? Exatamente, eles foram subjugados. A gente não, a gente escolheu ser escravos das máquinas, né? A gente tá conversando um com o outro por um programa de internet, né? E sabe Deus quem mais tem acesso a essas gravações. A gente tem lá o Snowden falando todo dia... O Snowden, o Edward Snowden, que é aquele cara lá, que fizeram até um documentário dele, né, do Siren Info, ele seria o cara que tá falando pra todo mundo que a gente tá dentro da Matrix, né, cara? Ele é o nosso Neo, né? Exatamente, ele é o nosso Neo, ele tá vindo aqui direto, tá falando, ó, galera, tá foda, se liga aí. E a gente tá aqui, né, no nosso... Sim, a gente tá aqui. E o pior é que a gente não precisa nem falar, não precisa nem chegar ao ponto de espionagem, né, só de você pensar em, por exemplo, assim, no Facebook, que é aquele ditado, né, se você não tá pagando é porque você é o produto, né? A gente é que tá gerando. A gente não tá pagando porque a gente tá aqui gerando, não é energia, mas é gerando dados e informações que valem dinheiro, né? No fim das contas é uma coisa opcional, né? A gente tá nessa porque a gente quer, o que é pior ainda. Exatamente. Se a gente tivesse sendo subjugada, a gente não teria opção, mas a gente tem opção e tá escolhendo viver assim, sabe? A gente não tá com o chip implantado no nosso cérebro, né? A gente tá andando com o chip no nosso bolso, felizão por aí. Será? Será que a gente tá um chip no cérebro? Não que você saiba. É, tem gente que tenta arrancar, assim, né? Mas aí tenta no outro escopo. Aí já começa... Pois é, mas é o que eu acredito, assim. Pra mim, a gente já tá dentro de uma Matrix, mas uma Matrix voluntária, assim, sabe? O que vocês acham? Vocês acham que se o mundo real, assim, esse nosso mundo que a gente vive fosse colocado... Não assim, né? Literalmente, mas se o nosso mundo fosse colocado dentro do filme lá, do Matrix, qual das realidades ele seria? Ele seria dentro da Matrix ou ele seria fora da Matrix? Claro que a gente vive num mundo muito normal, né? Não tem nenhuma máquina voando no céu, o céu tá clarinho e tal. Mas vocês acham que ele tem mais similaridade, sei lá, até filosófica, assim, com o mundo real ou com o mundo da Matrix? Cara, eu acho que ele tem mais similaridade filosófica, que nem você falou, com o mundo da Matrix, porque não por ter um céu azul lá fora, né? Mas por ter poucas pessoas tentando mudar, entendeu? Por exemplo, esse caso que você falou do Facebook, do chip, de estar todo mundo conectado. Cara, tipo, essa é a vida, todo mundo tá seguindo isso, todo mundo gosta disso, então tem pouquíssimas pessoas que... Se inquietam? Pouquíssimas pessoas que se inquietam, se importam com isso e tentam sair, sabe? Pra viver uma vida mais, tipo, livre, entre aspas, e tentam convencer as outras pessoas. Não sei, eu acho que a gente vê muito menos disso. No nosso dia a dia, a gente vive certas construções sociais, culturais e tudo mais que escondem um escopo maior em que a gente poderia perceber que nada disso é tão verdade assim, né? Ele já falava do mundo real quando criou essa alegoria sobre as pessoas não enxergarem toda a verdade por trás das coisas. Eu acho que é tudo um pouco relativo, porque, na verdade, escolhe quem quer viver nessa vida sem informação, quem quer. Porque eu acho que hoje em dia, pelo contrário, tirando o Facebook, a gente tem muito acesso à informação. Então, você tem opção, saca? Mas e aí, como é que a gente pode garantir que essas não são as informações, que existe alguém que queira que a gente veja? Que a gente saiba isso, né? Exatamente. Será que a gente não tá vendo só o que a gente pode ver? Eu não sei, é só você ir um pouco contra a massa, saca? Qual a opinião que a maioria das pessoas tem e qual a opinião que você mesmo consegue formular pelo seu ponto de vista? Eu acho que quando você foge um pouco disso, né? Foge um pouco dessa opinião que as pessoas formam só por postagem compartilhada pela headline da notícia, eu não sei. Eu acho que você já tá fora dessa situação. Quando você cria uma opinião só pelo que você tem como certo ou errado, saca? Mas eu acho que talvez assim, se você pensar nessa própria história da Matrix, será que a gente não é o 1% que acha que se livrou, mas ainda está sob controle, sabe? Ainda tá ali dentro de um escopo programado do que a gente deveria saber, fazer, né? Ou pior ainda, será que a gente não é a porcentagem de gente que sabe que alguma coisa tá errada, mas não se inclui nem no 1% pra pelo menos imaginar o que que é, sabe? Você só tem lá só o fundinho de, alguma coisa tá errada, mas foda-se, eu vou continuar vivendo minha vida. Nessas situações eu só consigo pensar que fodeu, né? Não, é porque também, se você parar pra pensar, essa manipulação não tá às vezes só no Facebook, no acesso à informação, né? Mas todo o nosso sistema de, assim, de status, de dinheiro, de acreditar, buscar coisas que a gente busca só porque a gente nasceu ouvindo que é isso que devemos buscar pra alcançar felicidade, pra alcançar plenitude, pra qualquer coisa, né? É tudo, assim, vai ficando muito filosófico a conversa, mas é tudo muito programado, assim, na nossa sociedade, né? Ser mais bonito, ser mais rico, casar, ter filho, envelhecer dessa maneira, envelhecer daquela maneira, né? Então... Pô, mas assim, até nosso sistema político-social é uma espécie de mini-matrix extremamente reduzida, né? Porque é isso que diz quem a gente vai ser, o que a gente vai fazer e como a gente vai agir, igual você tá falando aí. Então, a gente meio que vive numa sociedade que a gente já não é completamente livre, sabe? É meio que uma situação que você compra um carro, um apartamento, se casa e tem um filho, isso que é ser feliz, né? Isso que é uma situação que meio que uma vida vitoriosa, por exemplo. Uma situação fora desse padrão tá errado, não é o certo. Isso foge muito do que é essa situação da Matrix, né? Mas é como o Thiago falou, é meio que uma mini Matrix, né? Que a gente vive numa uma regra que não é imposta pela sociedade, mas que só pela situação, assim, de conversa alheia, de convívio, né, com outras pessoas, é uma coisa autoimposta, né? E tudo, assim, vai se tornando uma espécie de produto, né? Até a não conformidade. Hoje em dia, assim, perceberam que cada vez mais gente pretende, assim, não seguir essa linha de raciocínio. Ah, por que eu tenho que viver uma profissão normal e casar e ter filho? E já tá se tornando vendável justamente o contrário. Ah, procure os seus sonhos, faça o que vai te tornar feliz, você não precisa de ninguém pra ser feliz, sabe? Até a não conformidade começa a ser incorporada pelo sistema e vendida também, assim, sabe? A não conformidade é a nova via de regra. É, justamente. E aí fica muito maluco, porque se até tentar não se encaixar no padrão já é um você um tá tipo virando de... uma espécie de padrão. É, mas esse aí é o paradoxo do hipster, né? Vocês conhecem o paradoxo do hipster, é que existe tanta gente tentando ser diferente que o diferente é o igual, e aí o que é diferente? Exato. E ao mesmo tempo, né, se todo mundo for, ah, vou procurar meu trabalho dos sonhos e tudo mais, ninguém vai comer, né, por exemplo, porque ninguém exatamente vai trabalhar na lanchonete. Ninguém mais vai limpar banheiro, né? É, justamente. Aí fode. Finalizando, estamos na Matrix? Esse é o mundo real, né? Estamos na Matrix e eu não pretendo sair. É, estamos na Matrix e eu tô feliz assim. Se a gente tá na Matrix, será que o que a gente coleta na internet não é manipulado? Conclusões muito animadoras que a gente vai encerrando o programa por aqui. Vai que todo esse episódio foi tentando manipular vocês aí que estão escutando. Exatamente, a gente desafia aí o ouvinte a falar pra gente que a gente não tá na Matrix e por que seria tão bom assim sair da Matrix. Exatamente. Então é isso aí, a gente se encontra no episódio do mês que vem. Nós vamos ficando por aqui e você pode participar da nossa discussão comentando lá no, na postagem que a gente tem no site, que é o ccncast.com.br, ou você pode comentar no Facebook, marcar a gente lá também, a gente tá lá como CCNcast, ou você pode comentar com um tweet mencionando a gente também, a gente é o @CCNcast. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.